Nossa fala nesta parte sobre o estudo do Estado do Rio de Janeiro, vamos abordar a distribuição da população do Estado, a importância da sua economia e as suas principais estradas, as suas principais vias de rolamento. Dando início ao tema, vamos dizer que a cidade do Rio de Janeiro estará fora desta parte, porque sendo a principal cidade, principal município, a capital do estado, ela será alvo de uma geografia separada, que será abordado também por nós mais tarde. Então, sobre a distribuição da população, devemos considerar que São Gonçalo vai se sobressair em termos de população dentro do estado com aproximadamente 1 milhão de habitantes. Depois nós vamos ter a presença dos municípios com a população acima de 300 mil habitantes, que faz parte da Baixada Fluminense, e que nós temos Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Belfor Roxo e São João de Meriti. Continuando, nós vamos encontrar a cidade de Niterói, com uma população em torno de 500 mil habitantes. Portanto, uma população altamente expressiva dentro desta cidade. Passando para o norte do estado, vamos encontrar o município de Campos de Goitacazes. E aí nós temos uma população beirando os 400 mil habitantes. Portanto, sendo o município de maior área no estado do Rio, é também o de maior número de habitantes no norte do estado do Rio de Janeiro. Seguindo a este estudo, nós vamos encontrar cidades como Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, no Vale do Paraíba, a cidade de Volta Redonda. Depois nós vamos ter a cidade de Itaboraí, onde está sendo construído uma uma grande refinaria que será de grande importância para o nosso estado. Nós vamos ter também a cidade de Magé. E no, na área do Costa Verde, vamos encontrar duas cidades de grande importância, onde nós temos Paraty e Angra dos Reis. Na Costa do Sol, nós podemos notabilizar a presença, em termos de população, da cidade de Cabo Frio, da cidade de Arraial do Cabo e a cidade de Armação dos Búzios. Portanto, estas cidades se notabilizam em termos de população dentro do estado. Vocês observaram que não é a maioria. A maioria das cidades tem população abaixo de 100 mil habitantes. Nós podemos também distinguir as cidades que se notabilizam no turismo, tem como tônica o turismo dentro dessas áreas. Na Costa do Sol, por exemplo, Araruama, Saquarema, Cabo Frio, Armação dos Búzios, São Pedro da Aldeia. Na região serrana, vamos ter Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Sumidouro, Duas Barras. E na Costa Verde, Paraty e Angra dos Reis, que são cidades dotadas de uma condição turística sob excelência. Então, estas são as primeiras considerações a respeito da distribuição da população do estado do Rio de Janeiro. Em seguida, nós vamos ver a economia do nosso estado. E vamos perceber que há uma predominância do setor terciário. Ou seja, a presença dos serviços, prestação de serviços, em torno de PIB do estado do Rio de Janeiro, abrange 62%. Então, vocês vejam que é altamente expressivo o setor terciário dentro do estado do Rio de Janeiro. E no setor industrial, nós temos realmente uma gama muito importante de indústrias dentro do estado. Em relação, por exemplo, ao PIB, nós vamos encontrar na indústria secundária, ou melhor, no setor secundário, as indústrias prevalecendo em torno de 37%. E quais são as indústrias que se notabilizam aí? Primeiro eu quero chamar a atenção de vocês da cidade, uma cidade pequena, mas ela se notabiliza no setor da automobilismo, ou melhor, no setor indústria automobilística, que é a maior fábrica de caminhões do estado do Brasil, e que está no estado do Rio e na cidade de Porto Real. Então vejam como é importante esta cidade para esta área sul do nosso estado. Em Volta Redonda, no Vale do Paraíba, nós temos um grande complexo siderúrgico, já aliás há bastante tempo, desde a década de 40, que se sobressai nesta região, que aliás é a maior complexo industrial siderúrgico da América Latina, em Volta Redonda, onde nós temos a Companhia Siderúrgica de Volta Redonda. Companhia Nacional de Volta Redonda. Ainda podemos destacar a indústria metalúrgica, a indústria mecânica. E aí eu chamo a atenção para a cidade de Barra Mansa. Aliás, a cidade de Volta Redonda e a cidade de Barra Mansa possui uma grande população. Então, populacionalmente falando, também ela se sobressai no estado do Rio de Janeiro. E em relação a Barra Mansa e Volta Redonda, nós temos uma conurbação. Elas são geminadas. E na cidade de Barra Mansa há uma indústria muito importante, a indústria mecânica, que se sobressai dentro desse contexto. Ainda vamos encontrar uma indústria naval muito importante, principalmente em Niterói, então, e São Gonçalo. Então, uma indústria de grande porte. Nós vamos encontrar a indústria farmacêutica, que tem um porte realmente importante no contexto fluminense, no contexto do estado do Rio de Janeiro. Nós vamos ter a indústria do cimento, que é muito importante para as construções, portanto. Então vocês vejam a importância dessa indústria cimenteira para o estado. Além destas, nós vamos encontrar a indústria têxtil dentro de Nova Friburgo e Petrópolis, predominantemente. Vamos encontrar uma indústria do setor de papel e celulose, não? Então são duas indústrias que se notabilizam dentro do estado do Rio de Janeiro. A indústria ligada ao refino do petróleo. E na área de Campos, nós temos duas cidades no setor da indústria mineral, que é a cidade de Cardoso Moreira e Italva, que já pertenceram à cidade de Campos de Goytacazes. Evidente que outras indústrias menores também aí podemos situar, como por exemplo a indústria alimentícia. Nós temos algumas indústrias alimentícias aqui dentro do estado do Rio de Janeiro, e outras menores que nós encontramos dentro desse estado. No setor agropecuário, é um setor que não se notabiliza no estado do Rio. Predominantemente, a olericultura, que é a cultura das verduras, nós temos a sua presença marcante na área entre Teresópolis e Nova Friburgo, que, aliás, ela manda para os mercados do estado do Rio em torno de 70% daquilo que é consumido nos habitantes do estado do Rio. Portanto, é uma atividade agrícola de grande importância. e o sul. E nós vamos também encontrar uma indústria, uma agricultura de verduras que também vai suprir o mercado, os 30% restantes do mercado do estado do Rio de Janeiro. Então estas são as considerações econômicas. E vocês viram que há um destaque muito grande para o setor terciário. No que tange às nossas rodovias, nós vamos encontrar a BR-040, uma radial que passa por Petrópolis e vai se ligar à região de Minas, indo até Brasília. Portanto, ela é uma rodovia radial. A rodovia longitudinal 101, ela vai se dirigir tanto para o sentido sul do nosso Brasil, através de Paraty, Angra dos Reis, caminhando para o estado de São Paulo e depois indo para o sul, como a BR-101 para o norte, ligando a região de Campos, de Goitacazes, ao litoral norte do estado, dos estados do Nordeste brasileiro, inclusive começando dentro da área do Espírito Santo. Então, estas duas estradas, B040 e a 101, e mais a 116, que é uma das mais importantes do Brasil, também é longitudinal, vamos ter na região que vai para o sul, através do Vale do Paraíba, onde nós temos a chamada Rodovia Dutra, então uma importantíssima rodovia, onde nós temos aí a concessão ligada a uma empresa que vai pedagiar esta rodovia. Então nós temos a ligação dela com São Paulo e segue para o sul do nosso Brasil. E na região de B116, é a região que vai seguir Teresópolis, vai se ligar à região do Nordeste brasileiro, ela entra no estado de Minas e depois vai para o Nordeste brasileiro, vai até o norte, até a região norte do nosso Brasil, que é também uma longitudinal. Nós encontramos também rodovias estaduais de grande importância, podemos até dizer que 393, que é uma rodovia também federal, não tem tanta importância em termos nacional, mas tem importância dentro do estado, né? E as rodovias estaduais, nós podemos notabilizar a via Lagos, que vai ligar a região da Costa do Sol, onde nós temos a RJ-124 e a RJ-116, que é a rodovia, aliás, bastante antiga dentro do estado, que é a rodovia RJ-116. Outras rodovias na parte sul, também do RJ, vão procurar dar uma estrutura viária de grande importância, né? E, claro, cada cidade com suas vias de rolamento, fazendo a conexão com todas essas rodovias estaduais e rodovias federais. Então aí nós acabamos de fazer a nossa parte, a sexta parte, mostrando a vocês então a distribuição da população, a economia e as principais vias de rolamento. Em breve estaremos aqui mostrando outros aspectos da nossa geografia em termos de estado do Rio ou em termos de cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado.